vou te botar de quadro e aí põe no seu rosto. Não, não é assim que se faz, não. Não é assim que se faz, não. Uma lição.